fit, tribo, tribo, tribo do fit, tribo, tribo, tribo do fit, tribo, tribo, tribo do fit. Essa tribo tá chegando e tem moral. Eles são do tribo som do digital. Vem, vem dançar, quero ver você curtir. Essa tribo é original, eles são do digital. Do tribo som, essa tribo manda ver. Comanda, Adriano manda ver. Eles são do tribo som, do guerreiro digital. Tribo, tribo, tribo do fit. Tribo, tribo, tribo do fit. Doida, doida, treme, treme, treme. Endoida, endoida, treme, treme, treme. Endoida, endoida, treme, treme, treme. Endoida, endoida, treme, treme, treme. Vai! Endoida, endoida. Vai! Com a tribo do fit. Vai! Endoida, endoida, vai com a tribo do fit. That's right. Marrom branco. Marrom branco, o sucesso de Santa Isabel. Tribo, tribo, tribo do fit. Tribo, tribo, tribo do fit. Tribo, tribo, tribo do fit. Essa tribo tá chegando e tem moral. Eles são do tribo som do digital. Vem, vem dançar, quero ver você curtir. Essa tribo é original, eles são do digital. Do tribo som, essa tribo manda ver. Comanda, Adriano manda ver. Eles são do tribo som, do guerreiro digital. Tribo, tribo, tribo do fit. Tribo, tribo, tribo do fit. Doida, doida, treme, treme, treme. Endoida, endoida, treme, treme, treme. Endoida, endoida, treme, treme, treme. Endoida, endoida, treme, treme, treme. Vai! Endoida, endoida. Vai! Com a tribo do fit. Vai! Endoida, endoida, vai com a tribo do fit.